29 livre decolada, 1-0, vento 1-0-0 graus, com 8 nós. Prezado Web 67, 29. Mike Papa Lima, bom dia, prossiga. Autoridade, chama para o táxi. Então, 3859, chame Centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. 3629, decolado aos 34, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia, senhor. Romeu 430 copiado, Alfa Juliette Serra. Controle Webjet 6729 está cruzando aqui, 1600 pés. Web 6729, contato radar, Serra da El, sobe e mantém nível de voo 360. Sobe e mantém 360, possibilidade de leda, senhor? Controle, confirmou o Webjet 6729? Web 6729, confirme. Possibilidade de leda da presente, senhor? Dael, Web 6729. Dael, obrigado. Uno 982, desça para o nível de voo 060. 060, uno 960. Alfa Juliette Sierra, frequência livre, quando estiver próximo de Ilhéus, chame na frequência 1201. Graças a oportunidade, pronto. Uno 982, reduza a velocidade para 2209. Controle 35221. 35221, prossiga. Existe alguma possibilidade de coordenação junto ao centro para a gente aprovar a conquista da presença, senhora? Sim, aguarde. 35221. Aguardo. Trip 5414, desça para 2000 pés, ajuste no 020, autorizado final ILSX, foi reposto estabilizado localizador. Autorizado para 2000 pés, com ajuste no 020, reportará estabilizado no final. 350544. Papatango, Vitor Charlie Hotel, chame Centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. Decolar da 17, Juliette Bravo Delta, vento 110 graus com 119. Livre ingresso é partilhado e pronto. Bravo Delta, decolado 241, controle 120, decima 8, bom voo. 208, 70, daqui a pouco, Bravo Delta. Preocupa Lima, visual para a aeronave decolada à frente. Decolar dono 7, vento 1-0 graus, 1-0 nós. No corredor Axé, 1.000 pés, reporte no farol da barra. Gente, corredor Axé, 1.000 pés, direto Bravo Delta, reportará. Então, 070 para 060, boa noite, 983. Juliette Bravo Delta, autorizado direto ao destino. Direto Siri, Bravo Delta. Voo 1982, desça para 2000 pés, ajuste no 020. 2000 pés, 020, boa noite, 983. Trip 5414, estabilizou? Está estabilizado o Trip 5414. Trip 5414, complete final, chame torre 11895. Chama a torre 1-1-8-9-5-5-4-1-4. Web 6729, chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Mai Papa Lima. Farol de Tabuã, vai fazer o sobrevoo em Feira de Santana, senhor. Gente, Mike, Papalim. Controle, Trip 5221. Trip 5221, prossiga. Prove conquista da presença. Gente, Trip 5221. Controle, WebJet 6729, passa 190 para o 360. Web 6729, chame centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 251-3325, um bom dia, senhor. Trip 5221, chame centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. 1260, confirme o vento para o 5414. Vem para a torre. Poderia confirmar o vento para o trip 5414? Vento agora 110 graus com 99. 5414, ciente. Já quando autorizado, possível, o Mike Papalima abandonar o litoral e segue já com o torre de perificatória, quando autorizado. Papalima, ciente, aguarde, aeronave na aproximação. Ciente, visual para a aeronave. Juliette Bravo Delta vai manter ou no 1.010 ou no 1.510? É mesmo, Juliette Bravo Delta. Ciente, Juliette Bravo Delta. Mike Papalima, confirme o seu tempo de voo? Em 2 horas, senhora, dá pra ver. Ciente, Mike Papalima. O 1982, autorizado final ILS X-Way, reposta estabilizar localizador. Camarada localizador, 1982. Papa Romeu, Mike, Papa Lima, da presença, autorizado direto ao destino. Curvando à direita, abandono do litoral, com proa para frente, na praça de casa, na Air Force 2733, ready? And wait, runway 10. C4 no 4, solo aos 4,6, livra à direita, solo hoje em 1-2-1, decimal 1. Livrando à direita, vai chamar solo, 1-2-1, decimal 1, 104 no 4. Bom dia, Guardião, 0,6, prossiga. Para a decolagem, torre 1895. Gol 982, tráfego 1 hora, 4 milhas, um helicóptero, está mantendo 500 pés, rumo norte. Vente, gol 982, com localizador agora, capa verde. Bom dia, Xené 6250, vou chegar da Mari, desse nível 050. 050 na Mari, Xené 6250. O 982 pode passar a torre? Complete leste, chame torre 1895, gol 982. 982, 1895. 0 wind, 110 degrees with 8 knots. Salvador, eu vou no 982. Bom, 982, bom dia. Vento 110 graus com 7 nós, altímetro no 020, aguarde pista livre. V20, aguarde a pista livre, vou no 982. Autorizado, chama para o táxi. Bom, 982, livre pouso na 10, vento 120 graus com 9 nós, altímetro no 020. Livre pouso no 0, com 982. Brazilian Air Force 2733, airborne at 50, call departure 120.8, have a good flight. Brazilian Force 2733, call now, departure control 120.8. Copiamos comandante dourado, confia em pessoas a bordo e tempo estimado de voo. Brasil Air Force 2733. Brasil Air Force 2733, with a contact on the path requirement, maintain flight level 090, count departure. Brasil Air Force 2733, count departure, requirement, maintain 090. Livre frequência, regresso. Gente, o Bordeão 06, nós copiamos comandante dourado, confiamos pessoas a bordo e tempo de voo. Bordeão 06, confiamos pessoas a bordo e tempo de voo. Gente, livre decolar. Pro Norte, vento 120 graus com 9 nós, altímetro no 020. V82, solo 5-1, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 1. Livre 1-2-1-9, 9-3. Prossiga. Gente, autorizado então o Guardião 06. Lima, prossiga. Uma informação, a informação da Maravilha, que foi autorizada, no Tratado de Paris. Eficiente. Confirma seu estimado a 1502, pulseira. Apenas corrigindo, é pouso em Salvador 1502. Ok, gente. Lima, 1.000 pés, da presente frequência livre para coordenação no retorno nesta. Afirmativo, se autorizado, cruza de imediato. Atingiu aqui a cabeceira 35. Autorizado o cruzamento, reparte livrando. Afirmativo, vai chamar livrando a vertical do aeródromo. Meia, pro de buraquinho, controle 120.8, bom gol. Obrigado, até a volta. Trono 020, livre taxa, chão para ingresso. Prossiga. Decolou de Salvador para, através do pedágio na Estrada do Coco, para sobrevoo na região, com manter a sua escuta constante. Normal no transponder 0106, reporte para o regresso, guardião 06. Ciente, reportará para o regresso, guardião 06. Meia 250, desça 2000 pés, ajuste 1020, reporte localizador, pistão no zero. 2000 no 020, chama 6250, reporte localizador. Sete três, decolador 55, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, dado. Salvador, bom dia, Gol 1073. Bom dia, Gol 1073, contato do radar, saída da EL. Da EL, Gol 1073. Controle, o guardião 06. Guardião 06. 06, prossiga. Já no través de pedágio, permanecerá na sua escuta permanente e estará realizando manobras. Eficiente, reporte para o regresso do Guardião 06. Reportará para o regresso do Guardião 06. Diz que mantém a posição alinhada, aguarde. Coordenação. Bom dia, Guardião 04, prossiga. Localizador, Xenia 6250. Xenia 6250, complete LS, chama torre 118, decimal 95. Plata 14, 295, Xenia 6250. Que decola via corredor axé. Gente, temos a aeronave já alinhada, condições de decolar do pátio. Metrô no 020, livre o táxi, chama para o ingresso, Guardião 04. Sou Salvador, bom dia, Xenia 6250. 6250, bom dia, reporte externo. Cara externo, 6250. Guardião 05, prossiga. Reporte pronto, Guardião 05. Sou externo, baixou, travou, chama 6250. 250, livre pouso no 10, vento no 10 graus com 8 nós, altímetro no 020. Livre pouso no 0, chama 6250. A gente mantém a posição no ponto de espera. Q4 confirmando o pouso previsto em Lençóis. Mantenha a posição alinhada. Guardião 05, temos aeronave já na curta final, aguarde para decolagem.